Ficheiro 25, página 209, capítulo 12. João Dalar gostava de olhar para Junaila, fosse a mamar ou a brincar com os pés ou a levar coisas à boca. Gostava até de a contemplar quando dormia. Creio que adormeceu, disse ele em voz baixa. Sim, creio que tens razão, concordou Ayla. Tinha envolvido a bebé em lã de muflão limpa, que lavaram os dias antes. Levantou-se e transportou-a com delicadeza até um pequeno leito de peles. Ayla nem sempre tirava Junaila da sua cama quando se deitava. Porém, nessa noite queria as peles de dormir só para ela e para João Dalar. Quando regressou, o homem que esperava contemplou-a enquanto ocupava o seu lugar ao lado dele. Mirou nos olhos, coisa que ainda lhe exigia um certo esforço. João Dalar ensinara-lhe que entre o seu povo era considerado pouco cortês e até mau não olhar diretamente para a pessoa com quem se falava. Enquanto Ayla o fitava, começou a pensar como viam as outras pessoas o homem que ela amava. Qual era o seu aspecto, a sua imagem física? O que havia nele para que as pessoas se sentissem atraídas por ele mesmo antes de pronunciar uma única palavra? Era alto, de cabelo loiro, mais claro do que o dela, forte e bem constituído. Embora até no luz do abrigo não deixasse ver a cor dos seus olhos, que sempre captavam a atenção dos demais, sabia que eram comparáveis ao extraordinário azul da água glaciar e do gelo das profundidades. Já vira tanto um como o outro. João Dalar era inteligente e proficiente na manufatura de objetos, como os utensílios de sílex que fazia. Mas não era apenas isso. Ayla sabia que ele possuía um encanto, um carisma, que atraía a maioria das pessoas, em especial as mulheres. Segundo contavam, a própria Zelandoni havia dito que nem a mãe poderia negar-lhe algo se ele pedisse. João Dalar não se apercebia. Embora não fosse algo que ele usava propositadamente, conhecia o efeito que exercia nos outros e beneficiava disso. Mesmo depois da sua longa viagem, continuava convencido de que, onde quer que fosse, o aceitariam, o veriam com bons olhos e gostariam dele. Nunca tinha sido obrigado a dar explicações ou a integrar-se, nunca aprender a pedir perdão por fazer algo de errado. Se se mostrava arrependido ou adotava uma atitude de desculpa, sentimentos geralmente sinceros, as pessoas tendiam a perdoá-lo. Nem sequer em jovem, quando bateu em Ladrome com tanta severidade que lhe arrancou os dentes da frente, teve de procurar palavras para se desculpar. A mãe pagou uma compensação em seu nome e mandaram-no viver com Dalanar, o homem do seu lar, durante uns anos. Mas ele não se viu obrigado a fazer nada para reparar o dano causado. Embora a maioria o considerasse um homem viril e atraente, Ayla via-o de outra forma. Os homens do clã tinham feições mais toscas, com as órbitas dos olhos mais redondas e largas, narizes generosos e sobrancelhas pronunciadas. Logo que o viu, inconsciente, quase morto, depois de ter sido atacado por um leão, aquele homem avivara-lhe uma memória inconsciente de um povo que não via há muitos anos. Uma recordação de pessoas como ela. Para Ayla, as feições de João Dalar não eram tão fortes quanto as dos homens com quem crescera, mas tinham uma forma e uma disposição tão perfeitas que lhe pareciam de uma beleza extraordinária, como um animal bonito, um potro ou um leão saudável. João Dalar explicara-lhe que a palavra bonito não se aplicava aos homens. Mas ela, embora não a dissesse muitas vezes, achava-o bonito. Mirou-a, deitada ao seu lado. Depois inclinou-se para a beijar. Sentiu a suavidade dos seus lábios e lentamente deslizou a língua por entre eles. Ayla, complacente, separou-os. Ele voltou a sentir a mesma tensão entre as pernas. Ayla, és tão bonita e eu tenho tanta sorte, disse. Afortunada sou eu, contrapôs. E tu és muito bonito. João Dallaire sorriu. Ela sabia que não era a palavra adequada, embora empregasse o adjetivo bonito corretamente em todos os outros casos. Agora, quando o dizia em privado, ele limitava-se a sorrir. Ayla não atara os cordões superiores da abertura da túnica, mas tinha os seios cobertos. Ele introduziu a mão e retirou o mesmo com que ela dera de mamar. Lambeu em redor do mamilo e depois chupou-o, saboreando o leite. Tenho uma sensação diferente quando és tu a fazê-lo, disse ela. Gosto quando John Ayla mama, mas não é a mesma coisa. Contigo, desejo que me toques noutras partes. Tu despertas em mim o desejo de te tocar noutras partes. João Dallaire desatou-lhe todos os cordões e abriu-lhe a túnica, deixando-a à vista ambos os seios. Quando voltou a chupar-lhe o peito, o outro deixou escapar umas gotas de leite e ele lambeu-as. Começo a apreciar o sabor do teu leite, mas não quero tirar o que pertence a John Ayla. Quando ela voltar a ter fome, haverá mais leite. Soltou-lhe o mamilo e passou a língua pelo pescoço, beijando-a de novo, desta vez com mais ímpeto. Invadiu uma necessidade tão intensa que acreditou não ser capaz de a controlar. Parou e escondeu a cara no pescoço de Ayla, tentando acalmar-se. Ela começou a puxar-lhe pela túnica, procurando despi-la pela cabeça. Já faz algum tempo, comentou ele, sentando-se nos joelhos. Estou com tanta vontade. Ai sim, disse ela com um esgar trucista. Eu já te mostro. João Dallaire acabou de despir a túnica, puxando-a com as duas mãos. Depois, pondo-se de pé, desatou o cordel da cintura e tirou as calças curtas. Por baixo, usava uma bolsa protetora que cobria as suas partes viris, atada em redor da anca com finas tiras de couro. Essas bolsas, feitas de camurça ou coelho ou de outra pele suave, eram usadas apenas no verão. Se fazia muito calor ou o homem fazia um trabalho especialmente duro, podia despir-se até ficar apenas com a bolsa e mesmo assim sentir-se protegido. Nesse momento, a bolsa de João Dallaire avolumava-se consideravelmente devido ao membro que continha. Tirou-a, deixando a sua virilidade a descoberto. Ayla observou-o e a sua resposta apareceu sob a forma de um lento sorriso. Noutros tempos, o tamanho do seu membro assustava as mulheres antes de saberem com que cuidado e delicadeza o usava. Na sua primeira vez com Ayla, temeu que ela ficasse receosa, até que descobriram o bem que encaixavam um no outro. Às vezes, João Dallaire não acreditava na sorte que tinha. Sempre que a desejava, ela estava pronta para ele. Nunca se mostrava evasiva nem desinteressada. Era como se o desejasse tanto como ele. O lume da pequena fogueira consumia-se e, embora ainda não se tivesse apagado de todo, emitia apenas luz e algum calor. Não importava. Ele deitou-se ao seu lado e começou a tirar-lhe a roupa, primeiro a túnica, detendo-se para lhe chupar os mamilos, antes de desatar as tiras que lhe seguravam as calças em torno da cintura. Puxou-lhes para baixo, passando a língua pela barriga e descendo mais até aos pelos púbicos. Quando o princípio da sua vulva apareceu, ele mergulhou nela a sua língua, sentindo o seu sabor familiar e procurando o pequeno botão. Ela soltou um pequeno gemido de prazer quando o encontrou. Tirou-lhe as calças e inclinou-se para a beijar. Voltou a provar-lhe o leite e desceu para saborear de novo a sua essência. Separou-lhe as pernas, abriu as suas adoráveis pétalas e encontrou o nódulo inchado. Sabia como estimulá-la. Aspirou-o e acariciou-o com a língua ao mesmo tempo que lhe introduzia os dedos e procurava outras zonas que lhe atiçavam os sentidos. Ela gritou, sentindo espasmos de fogo por todo o corpo. Quase de imediato, João Dallaire apercebeu-se de um jato de fluido. Saboreou-o e o seu desejo de se deixar ir foi tão intenso que quase não conseguia conter-se. e levou-se, procurou a abertura dela com a sua virilidade tumefacta e investiu, alegrando-se, uma vez mais, por não ter de se controlar, por medo de a magoar, por ela o abarcar por inteiro, por ele encaixar tão bem. Lançou um grito e outro, de cada vez que João de Lar saía e voltava a entrar, até que chegou o ponto culminante. Com um grunhido sonoro, que raramente emitia quando havia outras pessoas por perto, alcançou um clímax de grande intensidade e penetrou-a com todas as suas forças. Ao ouvi-lo gritar, Ayla imitou os seus movimentos, ao mesmo tempo que era invadida por ondas de prazer. Ficaram imóveis por momentos, tremendo, abraçados, como se tentassem fundir-se um no outro, convertendo-se num só. João de Lar, deitado sobre Ayla, tal como ela gostava, até que pensou que devia estar a pesar demasiado e rebolou para o lado. Lamento ter sido tão rápido, disse ele. Eu não. Estava tão desejosa quanto tu, talvez mais. Ficaram os dois, deitados, durante um bocado, até que ela disse: apetecia-me dar um mergulho no riacho. Tu e os banhos de água fria. Fazes ideia de como a água está gelada? Recordas-te do tempo que passámos com os Losa Dunai na nossa viagem? Da água quente que saía da terra e dos fantásticos banhos que construíram? Perguntou João de Lar. Eram fantásticos, mas a água refresca-nos. Gosto de água fria, respondeu ela. E eu já me habituei. Está bem. Reavivamos o fogo para estar quente quando voltarmos. Vamos dar um mergulho rápido. Quando os glaciares cobriam a região situada a norte, as tardes eram frescas em latitudes a meio caminho entre o polo e o equador, incluindo em pleno verão. Levaram consigo as suaves peles de camurça que lhes haviam sido dadas pelos amigos Charamudói e, envolvendo-se nelas, correram até ao riacho. Está tão fria, protestou João de Lar quando entrou na água. Pois está, confirmou Ayla, agachando-se para que a água lhe chegasse ao pescoço e tapasse os ombros. Molhou a cara e depois usou as mãos para desfregar. Saiu, pegou na toalha de pele de camurça e, depois de se envolver nela, correu na direção do abrigo. João de Lar seguia logo atrás. Aproximaram-se do fogo e secaram-se rapidamente. Meteram-se nas peles de dormir e aconchegaram-se um no outro. Quando voltaram a sentir-se confortáveis, ele sussurrou-lhe: se avançarmos devagar, achas que consegues ficar pronto outra vez? Creio que sim, se tu conseguires. João de Lar beijou-a, abrindo-lhe a boca com a língua, e ela respondeu da mesma forma. Desta vez não tinha pressa. Queria levar o seu tempo, explorar-lhe o corpo, descobrir todas as zonas especiais que lhe davam prazer e deixar que ela descobrisse os seus. Ouviu-se um ruído no exterior. Levantaram os dois a cabeça e ficaram à escuta. Aproximavam-se vozes. Passado um momento, alguém afastou a cortina da porta e entraram várias pessoas. Ficaram imóveis, atentos. Se fossem diretamente para a cama, podiam continuar com as suas explorações. Nenhum se sentia cómodo a partilhar prazeres com pessoas em redor. Sabia que se haviam habituado ao isolamento durante o ano que viajaram juntos, de regresso ao seu lar. Mas ele sempre fora um homem zeloso da sua privacidade, mesmo nos tempos em que era aluno de Zolena. Sobretudo quando a instrução se converteu em algo mais do que a relação entre uma mulher de Oni e o seu jovem discípulo. Quando passaram a ser amantes e ele desejou ser seu companheiro. Nesse instante reconheceu a voz dela, juntamente com a da mãe e a de Vilamar. A primeira viera com eles até ao acampamento da nona caverna. Vou ferver água para uma infusão, disse Martona. Podemos ir buscar lume à fogueira de João de Lar. Ela sabe que estamos acordados, sussurrou João de Lar para ela. Acho que vamos ter de nos levantar. Creio que tens razão, concordou ela. Leve-te um pouco de fogo, mãe, ofereceu-se João de Lar, ao mesmo tempo que empurrava as peles de dormir e alcançava a bolsa. Oh, acordámos-vos? Perguntou Martona. Não, mãe, respondeu ele, não nos acordaram. Levantou-se, procurou um pedaço de lenha e aproximou-o das chamas até pegar fogo. Depois levou-o para a fogueira principal do abrigo. Não querem tomar uma infusão connosco? Convidou Martona. Já agora, retorquiu ele. Sabia que estavam conscientes de que haviam interrompido o casal. Também queria falar com os dois, acrescentou a Zelandoni. Deixa-me só ir vestir-me roupas mais quentes, pediu ele. Ayla já se vestira quando João Dalar regressou ao seu pequeno espaço de dormir. Apressou-se a vestir algo e saíram os dois para o espaço principal, levando os copos de beber. Alguém encheu o odre, observou Vilamar. Acho que me poupaste o trabalho, João Dalar. Ayla reparou que estava quase vazio. Vi o lobo e os vossos cavalos ali atrás do abrigo, Ayla, disse Vilamar. Não esteve ninguém no acampamento todo o dia e um leopardo das neves tentou atacar Grey. Winnie e Racer enfrentaram-no e mataram-no, mas fugiram do cercado, contou João Dalar. O lobo está a guardá-los, mas temos de encontrar outro lugar para os cavalos, explicou Ayla. Amanhã procurarei um local para me desfazer daquele leopardo morto e darei a madeira do cercado. Pode servir para lenha. Há ali umas belas tábuas. Servirão para bem mais do que lenha, comentou Vilamar. Podes ficar com elas, Vilamar. Nem sequer quero voltar a vê-las, declarou Ayla, estremecendo. Como sabem que era um leopardo das neves? Não costumam aparecer por aqui, contrapôs Vilamar. E muito menos no verão. Ao chegar ao cercado, vimos os restos do leopardo. Mas nem sinal dos cavalos, relatou João Dalar. Ayla encontrou uma cauda comprida, de aspecto sedoso, com pelo branco acinzentado e manchas escuras, e identificou-a como pertencendo a um leopardo das neves. Sim, deve ser, disse Vilamar. Mas os leopardos das neves preferem as montanhas. E caçam cabras, camurças e muflões, não cavalos. Segundo Ayla, era jovem, possivelmente macho, contestou João Dalar. Talvez este ano os predadores das montanhas estejam a descer mais cedo, referiu Martona. Se for verdade, isso pode significar um verão mais curto. É melhor avisarmos Joarran. Talvez seja boa ideia organizar uma caçada o quanto antes e armazenar o máximo de carne. Um verão curto pode trazer um inverno longo e frio, afirmou Vilamar. E é melhor apanharmos tudo que esteja maduro antes que chegue o frio, acrescentou Martona. Até o que não esteja ainda maduro, caso seja necessário. Recordo um ano, há muito tempo, em que colhemos pouca fruta e depois tivemos de desenterrar raízes com a terra já quase gelada. Lembro-me desse ano, disse Vilamar. Creio que foi antes da liderança de Jokonan. Sim, tens razão, confirmou Martona. Se a memória não me falha, por essa altura houve vários anos maus. A primeira não se lembrava de tais acontecimentos. O mais provável era ser ainda uma criança. E o que fizeram as pessoas? Quis saber. Ao princípio ninguém acreditou que o verão ia acabar tão depressa, replicou Vilamar. E depois começaram a armazenar comida a toda a pressa. E ainda bem que o fizeram. Revelou-se um inverno longo e frio. As pessoas deviam ser avisadas, sugeriu a primeira, entre aqueles que serviam a grande mãe terra. E como podemos ter a certeza de que o verão vai ser curto? Era apenas um leopardo das neves, argumentou João Dalar. Ayla pensava o mesmo, mas não disse nada. Não é preciso ter a certeza, refutou Martona. Se as pessoas secarem carne a mais ou armazenarem mais raízes e frutos antes do tempo e não ficar frio, não haverá problema. Podem consumi-los mais tarde. Mas se não reunirmos o suficiente, as pessoas podem passar fome ou pior. Já te tinha dito que queria falar contigo, Ayla. Estive a pensar quando deveríamos começar a tua viagem da Donnie. Não tinha a certeza se era mais conveniente partir o quanto antes, se esperar até ao final do verão, talvez até depois da segunda cerimónia matrimonial. Agora penso que devíamos viajar o mais depressa possível. E de caminho podemos alertar as pessoas para a possibilidade de um verão mais curto, sugeriu a primeira. Tenho a certeza de que a Zelandoni, da 14ª, não se importará de oficiar a última cerimónia. Em todo caso, não creio que existam muitos casais. Sei de dois que ainda não sabem se querem unir-se e de outro cujas cavernas ainda não chegaram ao acordo. Achas que estarias pronta daqui a alguns dias? Tenho a certeza que sim, respondeu Ayla. E se vamos viajar, não terei de encontrar outro lugar para os cavalos. Tanta gente! Exclamou Danella, ao ver a multidão que se havia congregado em grupos em torno do abrigo do grande alojamento do Zelandónia. Passeava com o seu companheiro, Stevadal, o líder da Vista do Sol, e com Joharan e Proleva. Observavam a multidão reunida em redor do abrigo para ver quem saía. O atrelado especial com assento construído para a primeira estava acoplado à égua acastanhada da mulher de Jondalar. E Lanidar, o jovem caçador da 19ª caverna, com o braço deformado, segurava uma corda presa ao cabresto, um artefacto feito de corda que se colocava em torno da cabeça do cavalo. Também segurava uma trela presa ao jovem garanhão, que levava um atrelado semelhante carregado de fardos. A potra cinzenta encontrava-se ao seu lado, como se esperasse que ele a protegesse da multidão. O lobo estava perto deles, sentado, com os olhos fixos na porta do refúgio. Tu ainda estavas fraca quando eles chegaram, explicou Stevadal à companheira. Despertam sempre tanta atenção, Joharan? Acontece sempre o mesmo, quando carregam, confirmou ele. Uma coisa é os cavalos estarem nos arredores do acampamento principal e habituamo-nos a vê-los. Outra é quando lhes colocam aquelas coisas que eles puxam e carregam, quando pedem aos cavalos que trabalhem e eles obedecem, explicou Proleva. Gerou-se alguma excitação quando as pessoas começaram a abandonar o abrigo de verão. Os quatro apressaram-se para se despedirem. Quando Jondalar e Ayla apareceram, Lobo pôs-se de pé, mas permaneceu onde estava. Seguiram-nos Martona, Willamar e Folara, vários Zelandónia e a primeira. Joharan começara a planear uma grande caçada, e embora Stevadal se tivesse mostrado relutante em aceitar a sua advertência de que se avizinhava um verão curto, estava mais do que disposto a participar na caçada. Voltarás por aqui, Ayla? Perguntou Danella, depois de terem roçado as bochechas. Mal tive tempo de te conhecer. Não sei. Creio que isso dependerá da primeira, replicou Ayla. Danella também roçou a bochecha de Jonayla. A criança estava acordada e parecia sentir a excitação no ar. Lamento não ter tido tempo para conhecer um pouco mais esta bebé. É tão querida e bonita. Encaminharam-se até onde os cavalos os esperavam e pegaram nas rédeas. Obrigada, Lanidar, disse Ayla. Agradeço a tua ajuda com os cavalos. Confiam em ti e sentem-se confortáveis na tua companhia. Foi um prazer. Gosto dos cavalos e vocês já fizeram muito por mim. Se no ano passado não me tivessem pedido que olhasse por eles, nem me tivessem ensinado a usar o atirador de lanças e oferecido um, nunca aprenderia a caçar. Ainda andaria atrás da minha mãe a apanhar bagas. Agora tenho alguns amigos e um certo prestígio para oferecer a Lanoga quando for mais velha. Então ainda pensas unir-te a ela? Comentou Ayla. Sim, estamos a fazer planos, revelou Lanidar. Interrompeu-se por momentos como se quisesse dizer mais. Por fim acrescentou. Queria agradecer-te e a Jondalar pelo abrigo de verão que lhes construíram. Para eles representou uma grande mudança. Dormi lá algumas vezes. Bem, quase todas as noites, para ajudar com os mais pequenos. A mãe dela apareceu duas ou três vezes. Tremeda, pede-me sempre qualquer coisa, mas no dia seguinte, porque à noite mal consegue andar, Laramar dormiu lá uma noite. Acho que nem reparou que eu estava lá. E Bologa? Passava lá às noites e ajudava com as crianças? Indagou Ayla. Às vezes. Está a aprender a fazer barma e fica com Laramar quando ele a prepara. Também pratica com o atirador de lanças. Ensinei-o a usá-lo. No verão passado não parecia interessado na caça. Mas este ano, depois de ver o que eu aprendi, quer provar que também é capaz. Ótimo. Obrigada por falares dele e de ti, disse Ayla. Se não voltarmos aqui depois da nossa viagem, espero ver-te no próximo ano. E despediu-se dele com um abraço.